Classe média! Classe média! Eis a classe média tão bonita e tão honesta, corda de moralismos e também a nem se falar. Tente ver além do que rola lá na tela. Um monstro imundo no final é o que lhe resta. Classe média tão bonita e tão honesta, corda de moralismos e também anencéfala. Ver além do que rola lá na tela, um monstro imundo no final é o que lhe resta.